Antenoeira. Especial Informação. Acabou o sonho para as equipas portuguesas na Taça Europeia em hóquei em patins. Nas meias finais, que estão a decorrer em Andorra, o Porto perdeu com a equipa do Liceu de La Coruña por 2-1 nas grandes penalidades, depois de um empate a 3-3, quer no tempo regulamentar, quer na fase de prolongamento. Pedro Gil marcou o único golo na marca da grande penalidade para os portistas, mas os espanhóis do Liceu de La Coruña foram mais felizes e apontaram 2 golos. Sorte melhor não teve a equipa açoriana do Candelária, que perdeu por 3-2 no último minuto do tempo regulamentar. A equipa do Candelária chegou a vencer ao intervalo com 2 golos quase seguida, mas depois a reviravolta aconteceu na segunda parte, com a equipa do Reus a fazer melhor jogo com melhor concretização. O terceiro golo, o 3-2, foi obtido a 1 minuto do final do tempo regulamentar, quando aliás já se esperava um prolongamento. As duas equipas portuguesas caem assim nas mãos das duas equipas espanholas e, portanto, hoje a final das 19h será espanhola, em Andorra. Jogarão, aliás, então, o Reus e o Liceu de La Coruña. Com esta combinação de resultados, a informação sobre a final será dada na segunda-feira e não hoje, como inicialmente anunciado. Antenoeira. Especial Informação.